Capítulo 14. Deus no interior. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6:16. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo está vivendo e habitando no seu espírito. Ele está vivendo e habitando onde? Na sua cabeça? Não. No seu corpo? Em certo sentido, sim, mas não exatamente da forma que podemos pensar. A única razão pela qual o seu corpo se torna templo do Espírito é porque ele é o templo do seu próprio Espírito. O Espírito Santo se comunica com você por intermédio do seu homem interior. Ele não se comunica diretamente com sua mente, pois não está nela. Ele está em seu espírito, comunica-se com você por meio do seu espírito. É claro, seu espírito alcança e influencia a sua mentalidade. Até mesmo como um bebê recém-nascido em Cristo, ainda acamado, eu sabia algumas coisas por um testemunho interior. Eu não sabia nada sobre ser cheio do Espírito Santo e falar em outras línguas, mas eu era nascido do Espírito. Eu tinha o testemunho do Espírito bem dentro de mim, testificando que eu era filho de Deus. Eu já estava acamado havia 4 meses, quando a minha mãe veio até a minha cama e disse: filho, eu detesto incomodar você, mas algo está errado com Dub. Dub é o meu irmão mais velho. Na época, ele estava com 17 anos e tinha sumido. Nós não sabíamos exatamente onde ele estava. Minha mãe havia percebido algo em seu espírito. Ela pensou que talvez o meu irmão tivesse se metido em confusão e estivesse preso. Então ela disse: eu tenho orado por ele há 3 dias, mas preciso de ajuda. Mamãe, pensei que você já tivesse problemas demais comigo acamado. Eu já tenho percebido dentro de mim algum problema com Dub há 2 dias. Contudo, ele não está preso. Não é esse tipo de confusão. A vida dele é que corre perigo. Mas eu já orei e ele vai conseguir sobreviver. Sua vida será poupada. Eu já obtive a resposta. Eu não sabia como obter a cura naquele momento. Isso foi 1 ano antes de eu ser curado. Mas sabia algumas coisas. Louvado seja o Senhor, e Deus nos alcançará conforme a nossa fé. 3 dias depois, Dub chegou em casa durante a noite. Veja bem, estávamos em 1933 e havia escassez de trabalhos. Os homens estavam na rua, sem emprego durante a Grande Depressão. Dub havia ido até a região do Vale do Rio Grande em busca de trabalho, mas não encontrou. Então decidiu pular em um trem de carga. Muitas pessoas tentavam carona nos trilhos daquela época, desde o fim do vale até McKinney. Cerca de 80 quilômetros ao sul de Dallas, um guarda ferroviário acertou na cabeça e o lançou para fora enquanto a locomotiva ia a cerca de 80 a 100 quilômetros por hora. Dub saiu rolando pela pista. A locomotiva queimava carvão naqueles dias e as cinzas eram jogadas ao longo da pista. Ele caiu nas cinzas e foi escorregando de costas. Incrível ele não ter fraturado a coluna. Isso teria acontecido se nós não tivéssemos sabido por meio do testemunho interior e orado a respeito. Dub ficou desmaiado em uma vala e depois de um tempo voltou a si. Sua camisa estava completamente despedaçada, assim como o fundo de suas calças, de modo que ele só pôde viajar de noite. Durante o dia, ele se escondia nas árvores do campo. Era uma época do ano em que não se podia achar uma fruta nas árvores. E durante a noite, seguia viagem beirando os trilhos até McKinney. Era noite quando ele chegou em casa. Mamãe o colocou na cama e ele se recuperou em alguns dias. Mamãe e eu não éramos cristãos cheios do Espírito Santo, mas éramos cristãos. Tivemos um testemunho em nossos espíritos de que algo não estava bem, uma intuição no interior. Isso é algo que todo cristão deve ter e desenvolver. Sim, devemos desenvolver nosso espírito. Em menos de 10 anos, um amigo ministro do Evangelho Pleno se envolveu em 3 sérios acidentes automotivos. Pessoas morreram, sua esposa quase morreu e ele ficou gravemente ferido. Carros ficaram destruídos, mas ambos foram curados pela misericórdia de Deus. Ele me ouviu ensinar nessa linha e me disse: "Irmão Raging, cada um desses acidentes poderia ter sido evitado se eu tivesse ouvido a intuição em meu interior. Em condições semelhantes, as pessoas dirão: 'Eu não sei porque algo assim aconteceu a um cristão tão bom. Ele era um pregador.' Pregadores têm de aprender a ouvir o Espírito da mesma maneira que cada um de nós. Então, as pessoas culpam a Deus e dizem que ele foi o responsável por aquilo. Esse pregador me disse: 'Se eu tivesse atentado para o que senti no meu interior, eu tinha um pressentimento de que algo estava para acontecer. Eu teria esperado um pouco e orado. Em vez disso, pensei: estou ocupado, não tenho tempo para orar.' Muitas vezes, se tivéssemos esperado, Deus teria nos mostrado um caminho. Poderíamos ter evitado tantas coisas, mas não vamos lamentar fracassos passados. Vamos apenas aprender com essas experiências e vigiar para que as coisas assim não aconteçam novamente. Não podemos fazer mais nada sobre aquilo que já passou. Vamos começar a desenvolver nossos espíritos e aprender a escutá-los. O Espírito Santo habita em seu espírito. É seu espírito que pega essas mensagens do Espírito Santo e repassa a sua mente por meio da intuição ou do testemunho interior. Jesus disse: 'Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada.' João 14, 23. Nessa passagem das Escrituras, Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus e o Pai, na pessoa do Espírito Santo, vindo habitar em nós. Uma habitação é o lugar em que alguém mora. Outra tradução diz: 'Nós veremos a ele e com ele faremos a nossa casa.' O Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, disse: 'Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?' 1 Coríntios 3,16. Outra tradução diz: 'O Espírito de Deus está em casa, em você. É aí que ele mora, em você.' A Bíblia diz: 'Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo.' 2 Coríntios 6,16. Coloque essas 3 passagens juntas. Respondeu Jesus: 'Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E veremos para ele, e faremos nele morada. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.' João 14, 23, 1 Coríntios 3,16 e 2 Coríntios 6,16. Nós ainda não compreendemos a profundidade daquilo que Deus está dizendo de fato. Eu habitarei neles, eu viverei neles, eu andarei com eles. Se Deus habita em nós, e de fato ele habita, então é nesse lugar que ele falará conosco.